começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Aí, gente, amigo do Brasil inteiro que prestigia a nossa boa música sertaneja. Todos vocês que estão ligados em todas as emissoras de rádios parceiras, nossas afiliadas, que exibe o nosso programa pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos daí, das equipes, né, que compõem as equipes de trabalho de todas as emissoras de rádios que são nossas parceiras, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo pelo Brasil afora, né? Quem canta bonito, Gustavo Lima, Fui Fiel, essa é boa, já tá no meu show, inclusive, vamos lá. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Keila Cristina, de Licínia, Minas Gerais. Ela mora em Licínia e ouve nosso programa pela rádio Rainha da Paz. Um abraço ao Valderlino, Miguel e todos da equipe. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Adriano Vieira em Timóteo. Um abraço, muito obrigado aos amigos da Rádio Dinâmica FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço aos amigos da Web Rádio Difusão também, exibindo o nosso programa. Meu amigo Dailton, comunicador, aí de Santa Rita de Cássia. Um abraço aos amigos da Web Super Rádio Atividade, nossa parceira em Santa Rita de Cássia, exibindo o nosso programa. Um abraço ao amigo Vanderlei, que mora em Brasília, mas tem toda a sua família aí, e ele pede para sempre mandar alô aí para a família dele de Santa Rita de Cássia. O Vanderlei de Brasília, de Taguatinga, mora em Taguatinga, Distrito Federal, manda alô para toda a sua família aí de Santa Rita de Cássia.

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Nosso Mundo Sertanejo é sucesso de audiência em todo o Brasil, em toda a nossa rede de rádios, exibindo nosso programaço pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem todas as equipes. Também aos amigos internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, pela parceria. Meu amigo Raimundo José, ele é da 100,9... Rádio 100,9, aí de Coelho Neto, no Maranhão, exibindo o nosso programa. Ele pede para mandar alô para todos os ouvintes, diz que o programa dá audiência fantástica aí no Estadão do Maranhão, em toda a região, aí de Coelho Neto. Muito obrigado, viu? Minha querida Miriam Silva, a Sirlene Vaz, a todos vocês, amigos aí, a Sueli Vaz, né? O seu João, a dona Benedita, a Miriam Silva, a Vitória, enfim, a Erani, todos vocês amigos, ouvintes da nossa satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás, o nosso amigo Jota Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos da equipe da Rádio Satélite FM, na cidade de Piranhas, no Estadão de Goiás. Um abraço, sucesso total. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Lucas Calil, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM. Um abraço a todos os nossos ouvintes maravilhosos, também nessa linda cidade. A minha querida Vilma Fernandes me mandou um e-mail pedindo para mandar alô aí para o senhor Odorico, a dona Nilza e Antônio Leite, em Caetitu, Minas Gerais. A todos vocês, sintam-se todos abraçados, viu? Vamos de música, quem canta bonito, os nossos amigos de Unaí pro Brasil inteiro, Ricardo e Ronael, cantam Festa na Piscina. Falei pra galera, sabadão lá em casa, tem festa na piscina, eu falei pras minas. Tequila, cerveja liberada, toca o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu baixão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. Tequila, cerveja liberada, toca o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu baixão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bum, bum. Muito bem, cantaram bonito pra vocês, essa dupla fantástica, sucesso em todo o Brasil, que estiveram com a gente recentemente aqui e todo mundo gostou, Ricardo e o Ronael. Jason e Renan, cantam pra vocês Bota Preta, eles também estiveram aqui, os ouvintes gostaram. Bota Preta, cantam Jason e Renan. Quebra, quebra, quebra.

faz em movimento, empinava se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar, Rádio Buqueirão FM. É, nosso querido locutor é o Tim Carvalho, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Buqueirão FM de Cícero Dantas, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Joselice Oliveira, aí de Cícero Dantas, ela disse que não perde o programa. É, e tantos ouvintes nós temos aí pela Rádio Buqueirão FM. Um abraço, meu amigo Luiz Eduardo, os amigos da Rádio Transpaulista FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso, todos os dias às 22 horas. Meu amigo Nil Rodrigues, de Santa Helena, no Paraná, também exibindo, ouvindo o nosso programa. Minha querida Adriana Teles, em Goiânia, capital de todos os goianos, ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço, os amigos da Rádio Talismã FM, em Vila Bahia. Um abraço, minha querida Divina, ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, Rubens Gomes e todos da equipe. Um abraço, amigos da Rádio Cidade FM, aí de Castelo dos Sonhos, no Pará. Um abraço, muito obrigado, viu? Douglas Araújo e todos da equipe. Quem vai cantar bonito agora? Rick Renner, Ela é Demais. Essa é para recordar, vai especialmente para os apaixonados, né? Ela é Demais. Vamos lá, Rick Renner. Jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é. Tem um brilho forte, brilha feito estrela. Ai, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais.